caminho para o topo. Mixtape, yeah. Vicentão nunca desiste, bitch, meu nome é Lovite. Pensei em me entregar, mas meu espírito é sublime. Majestoso, grandioso, fim de mate venenoso. Contamina a disciplina na arte tenebroso. Fico louco como gênio, reviro neurônios. Dane-se a moda, baby, ninguém controla o monstro. O bom guerreiro atrai o inimigo pro combate. E meu inimigo atraído pela oportunidade. Sempre pensei que percorri mil lis sem cansaço. Estive aqui afastado em lugares desabitados. Pra saber o que faço, ataco na sua fraqueza. Defendo onde você não ataca, pura destreza. Furo o bloqueio, sutil, visível, inaudível. Controlo seu destino, se ao menos ser percebido. Uma vitória pode ser consumida, atingida. Mostre sua formação, que tu perde a partida. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei. A água não tem forma constante, não repete. Deixa eles divididos, feridos, então prossegue. Nenhuma das estações dura para sempre. Dias longos e curtos, luas diferentes. Penso que estão levando a guerra de um engano. Estou praticando, não estão observando. Um insano ganho, me adapto pela divisão. Combinação, me chama de general, me dê a missão. Busco manobras em busca de vantagens. A derrota é sua, minha vitória dura, perdura. Não é viagem, sabotagem de noite na rua. Marchando sem parar, por sem lis, sem imagens. De erro para azar, deve se enganar. Vitórias ilusórias não vai predominar. Quem desconhece vai fraquejar, não irá chegar. Não adianta tentar, que sabe revolucionar. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei. Pondera o que há de favorável, desfavorável. Sei o que quero. Torno o plano executável. Decido o que é mais certo, o mais correto. A hora da virada e o momento mais concreto. Diplomático, pragmático, formando aliados. Alguns exércitos não devem ser atacados. Alguns terrenos não devem ser disputados. O rap é seu, meu, vários frontes, vários lados. Boto ordem, enfrento a desordem. Honra e posse, morte, Machiavelli morre como um homem. Conheça arte, lei, sinceras guerras, nomes. Eles estão fatigados, comodidade jovem. Não ouço palavras, ouço um gongo, os tambores. Corajosos, não sozinhos, tem esse controle. Os fracos não fogem, aprendem seus valores. Quem aprendeu os ensinamentos, sobreviveu. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei. Eu sou o rei, eu sou o boss. Aperta o play, escuta a voz. Vejo tanto que percorri, percorrerei. Hey, hey, o jovem rei.